Portugal 024, passing FAC level 190, contact now receive center frequency 12685 or 12545. 520, complete a aproximação, chame torre 10895, bom pouso. Completando, chama torre 11895, 3520. Salvador, boa noite, TAM 3520, passou externo. Zero no centro, check trem de Vipuso, vento 100 graus, 5 nós, pista 10. Aciente, baixou e travou, TAM 3520. Romero, Solo 37, táxi à direita. Alfa, Juliette, portão 3, na minha escuta, o 3520. Alfa, Juliette, para o portão 3, na sua escuta, até 3520. Portão 3. Ah, ok, não temos nada por aqui. Porque a distância normalmente já posiciona para chamar a aeronave. Valeu, obrigado. Solo Salvador, é o Tango Mike Golf, forma sinal de trânsito, reboque na posição 62. Muito obrigado e um bom dia. Mike Golf, bom dia. Voo no 8, completa a aproximação, chame torre, tem os 895, bom pouso. 895. Oi, Salvador, bom dia, Voo no 8, economia. Economia, cheque treino final, livre o pouso, pista 10, o vento 130 graus, meia dúzia reais. Baixa travou, visual 1-0, voo 92, 8 Romeo, Sol 57 à direita para Sec Taxi na minha escuta via Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa Yankee Quebec, bom dia, prossiga. Alfa Yankee Quebec, solicito autorização de cheque de Elde. Coordenação Alfa Yankee Quebec. Quebec na escuta. Alfa Quebec na escuta. Feito o teste, reporte ao terminal Alfa Quebec. Ok, eu gostaria de uma resposta, senhor, se foi ouvido o cheque. Se... Quebec já efetuou o teste?